coração. Se tem guerra, tem dinheiro, uns mais e outros não. Sem perdão, a solidão logo corrói os pensamentos esquecidos. Logo estremece a voz, amarga sentir. Ser fraco e nunca persistir. Na cadeia, true, nem todo mundo é por ti. Mas e daí? Na rua também foi sempre assim. Irmão matando irmão por dinheiro, eu já vi. Eu também sobrevivi aos maus tratos das ruas. O que ela me deu? Droga, arma, treta, puta. E um passaporte garantido pro mundo da lua. Esquecimento profundo, adrenalina pura. Como é que eu posso pensar se o sofrimento intercede? Como é que eu posso enxergar se as paredes impedem? O sofrimento corrói os pensamentos, se vão amargar a dor. É triste só sobrar as recordações. Quanto vale o crime? Quanto vale o que cê tem na mão? Cê tem na mão. Um caderno ou então é real, é ilusão, cê que escolhe. Quanto vale o crime? Quanto vale o que cê tem na mão? Cê tem na mão. Um caderno ou então é real, é ilusão, cê que escolhe. Do que valeu meu sonho? O rap é a minha família. Se eu mesmo trilhei, me afunguei sem perspectiva. A mesma treta garantida nas fitas bandida. Hoje aprisionado, ó, o que sobrou da minha vida. Sem querer, sem poder, só sonhar, escrever o que eu sinto por dentro. Sonho que cê nem vê. Acreditar no pivete que lutou, que sonhou, que acreditou no sistema. E olha o que lhe sobrou. Carcere, humilhação, superlotação. Isso pra mim não é o fator pior. O foda é lembrar dos irmãos que estão apodrecendo nas casas de detenção há mais de 20 anos, só sonhando com saidão. Tráfico de sonho, o sonho vivido acordado. Eu tô pagando pelos erros que fiz no passado. E cabisbaixo eu sigo a minha estrada sem glória. Agora aprisionado, esse é o preço da minha derrota. Quanto vale o crime? Quanto vale o que cê tem na mão? Cê tem na mão. Caderno ou então é real, é ilusão, cê que escolhe. Quanto vale o crime? Quanto vale o que cê tem na mão? Cê tem na mão. Caderno ou então é real, é ilusão, cê que escolhe. Felicidade é quando chega o dia de visita, que eu posso ver o brilho nos olhos da minha filha. E logo após vem o aperto no meu coração, as lágrimas candescem. Filha, me concede o teu perdão. O pai errou, mas foi pro bem de você. Só quis o melhor do jeito mais fácil, aí foi onde eu errei. Se eu pudesse retroceder e viajar no tempo, eu dedicaria minha vida ao trampo honesto e decente. Sem pistola, sem assalto, sem droga, sem cães no faro. Eu sei que a pobreza às vezes fala bem mais alto, mas não me renderia de novo ao dinheiro fácil. Eu conquistaria tudo com o suor do meu trabalho. Pena que a vida não tem volta e o mundo roda. Em vários pontos do passado ele me recorda as coisas boas que a vida levou com o tempo. A minha família, meus amigos, meus sentimentos. Quanto vale o crime? Quanto vale o que cê tem na mão? Cê tem na mão. Caderno ou então é real, é ilusão, cê que escolhe. Quanto